daqui a pouquinho. Espera assim, ó. Andei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só. Tava no grau e até sarei na hora. Da onde eu tô.